dos filhos, longe dos pais, procurando um lugar, buscando abrigo. Tantos lares sofrendo, esperanças lançadas pelo chão por falhas. Esta é uma emergência. Os santos choram por salvação, por aqueles que perdidos estão. Nosso clamor é pra que voltem. Nosso clamor é pra que voltem. Que os teus filhos estendam as mãos pra alcançar o que está ao chão. Eu os levarei de volta. Eu os levarei de volta a ti. Altares se esquecerão do amor. Preciso ver esta geração